CBN Esportes. E na linha comigo está o secretário municipal de Esporte e Lazer aqui de Foz do Iguaçu, Anderson Andrade. Bom dia, Anderson. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Tudo ótimo. Já estão aí em marcha os preparativos, todos eles, para a Copa Cataratas de Futsal em sua segunda edição aqui na cidade? Já estamos trabalhando bastante. Mais um grande evento aí no ano centenário. O ano passado nós fizemos a primeira Copa Cataratas com 4 equipes, né? Entre elas a equipe do Joinville, que é a base da seleção brasileira, a equipe do Jaraguá e a máxima ganhadora de títulos da Liga Nacional, e também o Corinthians. E esse ano conseguimos ampliar aí o torneio para 8 equipes, Guilherme. Estamos trazendo aí novamente o Jaraguá, o Joinville, né? A equipe do Concórdia, que foi vice-campeão da Liga, Atlético de Erechim, que foi campeão da Taça Brasil e da Superliga, a equipe da Império Orlândia, que foi campeão da Liga Nacional, campeão paranaense, que foi o Marechal, a seleção paraguaia e o Foz Cataratas. Sem dúvida nenhuma, aí um torneio com as principais equipes de futsal do Brasil, mais um grande evento aí para nós. E é, sem dúvida alguma, um torneio de grande nível. A gente observa aqui pela participação das equipes, um torneio que terá um elevadíssimo nível técnico a partir do dia 25 ali no ginásio Costa Cavalcante. Agora, muita gente até lamentou o fato de que o River Plate da Argentina, que havia confirmado inicialmente a presença no torneio, desistiu. Só que essa desistência, essa saída do River Plate, abriu passo para a entrada do Orlândia, né? É verdade, nós tínhamos um primeiro contato com o River Plate, né, a princípio estava confirmado, mas tivemos alguns problemas aí, e aí a Intel Orlândia também querendo participar do torneio, como uma história muito recente aí de ganhadora de títulos, né, atual bicampeão da Liga Futsal, não poderíamos deixar a Intel de fora do torneio. Então, depois da saída do River Plate, ingressamos aí a equipe da Intel, que sem dúvida nenhuma vai agregar muito na questão técnica, né, e visibilidade para o torneio aí, que é o que a gente espera. Para quem está nos ouvindo agora e está com interesse, inclusive, já em adquirir ingressos, enfim, garantir sua presença nessa segunda Copa Cataratas de Futsal, a informação que temos aqui é de que o ingresso ele custará 1 quilo de alimento? Isso, a pedido do nosso prefeito, né, o Reni Pereira, por ser um evento do centenário também, como grandes eventos vamos ter aqui na nossa cidade, na área esportiva, né, em diversas modalidades, o Reni pediu para fazer 1 quilo de alimento não perecível, né, principalmente pela questão social aí, e deixar aberto para a população sem custo, né, a questão do evento. Então, o evento começa no dia 25, termina no dia 1º. Os jogos acontecerão, o primeiro jogo às 16 horas, o segundo jogo às 17h30, o terceiro jogo às 19 horas e o quarto jogo às 20 horas, né? Então, totalmente o torneio só cobrando aí a questão de 1 quilo de alimento para a gente agregar a questão social para as entidades aí, e também conseguimos acertar ontem, a transmissão do evento vai ser pela Sport TV. Na semifinal, eles vão transmitir o primeiro jogo às 19h30 e o segundo jogo às 21h. E a final, no sábado, às 16h, com transmissão para todo o Brasil também da Sport TV. Então, conseguimos agregar muitas coisas aí e a gente está muito feliz por isso. E como é que está o ginásio Costa Cavalcante para a disputa dessa Copa Cataratas? Ele passará por alguma adequação ou já está tudo certo ali para a disputa desse torneio? Nós estamos fazendo algumas adequações, né? Vamos fazer a pintura do lado de fora da quadra, nas áreas também, né? A questão das traves, já colocamos aí em parceria também com o POC, a internet é totalmente gratuita aí para quem estiver no Costa Cavalcante, algumas coisinhas assim, detalhes, mas já tá bastante alinhado, até porque a equipe do Foz Cataratas já está treinando também para o torneio no ginásio Costa Cavalcante. Não temos nenhum problema assim em termos de reforma do ginásio. Ontem à tarde eu acompanhava uma participação sua, uma entrevista sua no portal Clique Foz, aqui de Foz do Iguaçu, falando a respeito daquele evento de esportes radicais marcado aqui para a Foz do Iguaçu, chamado Brasil X, em substituição aos X Games. Confirmando até aquela informação que você nos tinha passado anteriormente, o Brasil X deve acontecer, mas apenas lá no segundo semestre? O Brasil X surgiu depois da desistência da Balneário também, né? Tirando todo o evento aí que não fosse dentro de solo americano. Então, posteriormente a isso, já o prefeito Renê Pereira entrou em contato com a empresa aqui do Brasil, que é a Brunoro, também no Ministério, para que pudesse fazer uns jogos aqui, um evento aqui em Foz do Iguaçu, dando continuidade totalmente nacional, né? Então, nós tivemos várias reuniões aí com a Brunoro, com órgãos aqui na cidade já, alinhando esse evento. A Rede Globo também, tudo leva a crer que vai estar junto no evento, fazendo a transmissão. A princípio, esse evento estaria acordado para fazer em abril, mas por motivo de Copa do Mundo e toda essa questão que envolve esse ano esportivo, eles nos comunicaram que possivelmente acontecerá no final do ano esse evento. Então, a gente tem trabalhado, como falei, grandes eventos esportivos. Temos o Mundial de Badminton, que já está confirmado na nossa cidade, temos o Ironman, que está confirmado, temos o Mundial de Karatê com mais de 40 países, estamos finalizando também um contrato para trazer o Mundial de Xadrez Estudantil, temos brasileiros de Taekwondo, possivelmente a final da Liga Nacional Sub-23 de vôlei. Então, estamos tentando captar grandes eventos aí, que sem dúvida nenhuma vai ser benéfico aí para a nossa cidade. Conversei aqui na CBN com o Anderson Andrade, secretário municipal de Esporte e Lazer em Foz do Iguaçu. Anderson, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Eu que agradeço, Guilherme, a vocês e aos ouvintes da CBN. Um grande abraço.